Oceanair 6224, ready for pushback. Stand by for push and start, Oceanair 6224. And invite 6224. Rio 5972, está com 5 a bordo, alterna Guarulhos, 3 horas e 18 minutos de autonomia. 5 a bordo, altímetro no 0, no 3, táxi via Índia Alfa, reporte pronto, ponto espera. Via Índia Alfa, para ponto de espera, Rio 9908, prossiga. Alfa. 9908, autorizado Guarulhos, nível 320, saída da El, Leda, Krat. Após Krat, DCT Groove e conforme plano de voo. Decola da 10, curva direita, controle 119.8, aciona 5537, coteja. Transponder? Sete-dois, a linha decola da 10, vento 110 graus com 7 nós. Oceanair 6224, clear to push and start, call ready for taxi. Clear to push and start, Oceanair 6224. Gol 10, 74, chame Recife 251, não alternado no 3325, bom voo. 513325, gol 1074. Portugal 019, complete final call tower 118.6. 86, Portugal 019, bye. Salvador Tower, muito boa noite, é Portugal 019, on the left, 1-2. Boa noite, é Portugal 019, report order marker. Order marker. Rio 5972. Contato radar, sua para 320, saída da EL, o Rio 5972. Saída da EL, extensão para o 320, Rio 5972. Autorizado Leda, da presente, o Rio 5972. Leda, da presente, Rio 5972. Nessa 224, that is taxi 104 on board. 0214, 18.50. Roger, 104 on board, QNH 1013, taxi via India Alpha, report ready, holding short. With 103 via India Alpha, Nessa 224. Portugal 09, Alpha Marker 10. Portugal 019, clear to land runway 10, wind 110 degrees with 7 knots, QNH 1013. 103, clear to land 10, Roger, 6224, after the aircraft on final, Clio 2, line up and wait, runway 10. Final, line up, US Net 224. Portugal 019 are on the ground at 53, vacate to the right, taxi on this frequency via Alpha, report before Juliet. Right Alpha, calling before Juliet. 5972, Baby Dev. Pro DB Dev, Rio 5972. Six-two-two-four, airborne at 5-5, call departure 119.8, have a good flight. Okay, 119.8, good night, Ocean Air 6224. Autoridade chama para o táxi, 9908. Vai te acionar na posição, 9908. Presente, chama para o pushback. Chama a posição, chamada para o pushback, 9908. Flight level 190, book departure. Time flight level 190, book departure, Ocean Air 6224. Portugal 019er, taxi via Juliet Gate 11. Via Juliet Gate 11 in Portugal 019er. Autorizado, chama para o táxi. Chamará para o táxi, 9908. O trip 5344 ao controle Salvador, aciona identificação, autorizado a chegada a Mari, desça para o 050. Zero Mari, 050, 5344, Itato autorizado para o trip 5344. Itato autorizado, muito obrigado. 5344. O trip 5344 autorizado para o de Itato. É Itato, autorizado para o 5344, obrigado. Oceané 6224, chame Recife 12545, alternado no 2085. 2545, 2085. Nave 908, a linha decola da 10, vento 1110 graus com 7 nós. Web 5716, a sua identificação autorizada de chegada Mari, desse mantém o nível 060. 3-4-4, desça para 2.000 pés, ajuste 1013, livre LS, aposta estabilizada. 2013, autorizado LS, satélite estabilizado, 3-5-3-4-4. Web 5-7-1-6, autorizado da presente, a PROD TAP. E nesta PROD está reautorizado descida para 3.000 pés, ajuste 1013. 3.000, vai, obrigado. Não, 08, decolador 08, chama controle 19, decimal 8, bom voo. 798, boa noite, obrigado. Controle Salvador, boa noite, total 9908. Total 9908, contato radar, sua para o 320, saída da EL. Para o 320, subida da EL, 9908. Possibilidade de proa direto da EL? Após 2.000 pés, autorizado. Após 2.000, proa da EL, 9908. TAM 3600, sem identificação, autorizado chegada a Mari, desça para 4.000 pés, o ajuste 1013. TAM 3600, vou ITAP, da presente. VIP 5344, chame Torres, 1286. 186, boa noite.